sou o Bessa e eu estou aqui com ele, Marcos Perseu. É isso aí, Marcos, estamos aqui para a 12ª edição do nosso podcast semanal sobre as notícias que mais importam aí para os donos do console PlayStation, a 12ª edição do Isso é PlayStation. Trazendo alegria e informações pro lado azul da força. Isso já tá virando o seu bordão, né, cara? E olha que o fã de Star Wars é tu, né? Bom, Marcos, olha só. Durante essa última semana aí, o Isso é PlayStation respirou por aparelhos, né? Ele correu sérios riscos de deixar de existir. Mas conversando, a gente vai tentar fazer um novo formato aqui pra ver se muda alguma coisa, né? Primeira coisa aqui, a gente vai continuar com o bloco de notícias e aí mais pra frente a gente vai conversando entre a gente e com os ouvintes pra gente ver o que vai mudar, o que saiu, o que entrou, beleza? Beleza. Sony vai investir mais em jogos mobile, saindo aí alguns jogos até março do ano que vem, ou seja, 5 meses, e nós não teremos também a conferência da Sony na Paris Games Week, como nós tivemos no ano passado e, se não me engano, no ano retrasado também tivemos. Eu acho que em relação aos jogos mobile, é uma tendência, né? Nintendo, Konami, Square já foram para esse caminho. Era previsível que a Sony também iria em algum momento. Agora, o fato de não termos conferência na Paris Games Week pode ser relacionado ao fato de não ter mais o que mostrar, né? Tudo que tinha para mostrar já foi, o VR, os lançamentos. Então, acho que eles não têm muita pauta para colocar nesse evento. Tem que ter, porque ainda tem a PlayStation Experience ali no final do ano, né? Eu acho que eles largaram a Paris Games Week para aí sim ter coisas para mostrar na PlayStation Experience aí no dia 3 e 4 de dezembro. É, porque se eles adiantassem alguma coisa, ia faltar conteúdo, né? Ia faltar novidades, informações. Sim, sim, sim. Sobre os jogos mobile, cara, eu... Como eu não sou o tipo de mercado, né? Eu não jogo em celular. Pra mim, celular é pra ver meu Twitter, é pra ver os grupos do Telegram. Inclusive, entrem no grupo do Telegram sobre... Do Nerdices Abessa, porque tá muito legal. Altas discussões rolando lá diariamente, quase. Jogos mobile, cara, eu fico realmente triste da Sony estar largando um pouco. Quer dizer, não está largando, né? Mas se ela está investindo o dinheiro em mobile, é um dinheiro que poderia ser investido mais em outros jogos mainstream, né? Digamos assim, mais de console, né? Mas sabemos que jogos mobile dá mais dinheiro, então vamos ver, né? Vamos ver se isso vai fazer um bem para a Sony e também acabar fazendo um bem para ir pro mercado de games em si, né? Sim. Suporte do MMORPG Final Fantasy XIV para o PlayStation 3 terminará o lançamento da próxima expansão do jogo, que deve chegar no meio do ano que vem. Os jogadores que estão lá no PlayStation 3 poderão se transferir para o PlayStation 4 gratuitamente. Isso já aconteceu com alguns outros MMORPGs, inclusive naquela época ali de transição entre PlayStation 3 e PlayStation 4, alguns jogos, né, por exemplo, o Call of Duty, eu acho que teve, o Assassin's Creed, tinha um tipo de promoção, digamos assim, pra você transferir o seu jogo, né, do PlayStation 3 para o PlayStation 4. Eu acho que isso é bacana porque facilita, né, até pra a aquisição de novos consoles. Aquele cara que, enfim, jogava bastante um MMO no PlayStation 3, tava em dúvida de migrar pro 4, eu acho que isso é mais um incentivo pra essa migração. Com certeza. Eu, pessoal, se o Final Fantasy XIV não tivesse a mensalidade, eu jogaria ele um pouquinho, cara, mas com mensalidade não dá pra mim, não. O Elder Scrolls Online, outro MMORPG que tem no PlayStation 4, não tem mensalidade, mas aí é Elder Scrolls, não é uma temática que eu me interesse muito. Mas o que me interessa muito é a franquia de filmes Sexta-feira 13, uma franquia de filmes que eu adoro. E pra quem não sabe, o jogo Friday the 13th, ou em português, né, Sexta-feira 13, ele foi adiado para o Q2 do ano que vem. Esse período aí de outono, sabe? De março até junho. Em compensação, será adicionado o modo que nós poderemos jogar contra bots. Só que, né, esse modo single player, né, esse modo que você poderá jogar contra bots, será disponível gratuitamente apenas para quem fizer o pré-order. Cara, é bem ruim isso, né? Bem ruim. Ok, você vai lá, vai ter que atrasar o jogo. Em compensação, você vai adicionar o modo para você jogar single player, para você jogar contra bots. Só que esse modo single player não vai ser gratuito para sempre ou para todo mundo. Ele só vai ser gratuito para quem fizer o pré-order. Praticamente um bônus de pré-order, né? Não gostei muito disso, não. Primeiro, jogo apenas multiplayer já tem um nicho específico. Segundo... E ainda mais esse, o tipo de jogo que ele é, exato, né? Exato. Então, ainda ia te dizer, em relação a uma franquia de filmes que é sempre perigoso, né? Nunca sabe o que vai vir. E também bem nicho também. E ainda com esse, como entre aspas, esse plus a mais de ter que fazer a pré-order, definitivamente acabou com qualquer esperança que teriam de vender pra mim, porque eu não vou pegar. Ele tem gráficos, assim, de ambiente... bonitos. Do Jason tá legal e tal, mas dos outros personagens não tá legal. A mecânica, por causa do Jason ser pesadão, né, ser um personagem meio truncadão, ela não tá como se fosse da nova geração, mas isso aí é por causa do Jason, né? O Jason é truncado, né? Ele é pesadão assim mesmo, né? Sim. Poderia ser diferente, mas não é um jogo que me interesse muito, não. Jogadores ao redor do mundo testaram o Cinematic Mode do PlayStation VR e perceberam que o modo funciona até mesmo no Wii U e no Xbox One, mas não funcionou no PC. Mais um motivo pra mim comprar um VR, ó. Tô achando motivos, ó. É, só que esse Cinematic Mode aí, eles já falaram, né, que não é com uma resolução muito bonita, e seria pior ainda quando é utilizado no Wii U e no Xbox One, ou seja, os jogos devem ficar bem feios ali, hein. Bessa, na verdade, até para esclarecer para o nosso amigo ouvinte, na teoria, qualquer dispositivo que tenha uma saída USB, ou HDMI, pode ser projetado, né? Então, na teoria, um Blu-ray player, qualquer dispositivo que possa, não só o Wii U ou Xbox One. Agora, o que eu não entendi é por que o PC não funciona, né? Não faz sentido. Algum tipo de bloqueio ali que eles fizeram para não funcionar no PC, mas não conseguiram que esse tipo de bloqueio funcione. Funcionasse pro Wii U e no Xbox One, né? Ó, mas te garanto, não dou numa semana a Master Race desbloqueia isso já. É, verdade. Modo heróico da última rádio de Destiny foi lançado nessa semana e eu caguei. Tem mais espaço nesse banheiro pra mim junto contigo aí? Não, cara, fala sério, né? Vai em outro. Não, Destiny pra mim já foi. Esse eu não caguei, não. Em terceiro episódio de Batman, The Telltale Series chega no dia 25 de outubro, terça-feira que vem. Esse é bacana. Eu tô esperando sair todos os episódios, porque eu sofro de distúrbio de ansiedade, né? Então eu não vou conseguir jogar os pouquinhos, mas quando sair o último eu pego todos. Lembrando aí que o nosso podcast é quinzenal sobre jogos, o Nerdices Abessa, de vez em quando ali vai sair um episódio sobre esse, cada capítulo desse jogo, né? Já saiu o primeiro e o segundo está a vias de sair. A vias de sair ou em vias de? Não sei. Atualização do Media Player, o app aí do PlayStation 4, Media Player, não confunda com Windows Media Player, por favor, permitirá suporte de arquivos de áudio em FLAC, assim como fotos e vídeos em 360 graus também poderão ser vistas no PlayStation VR. Bingo, bingo, mais um motivo para convencer a minha esposa a comprar um PlayStation VR. Finge que você está falando com a sua esposa agora, e por que que você acha que os arquivos de áudio em FLAC e as fotos e vídeos de 360 graus são um grande ganho aí para o PlayStation VR? A minha esposa é arquiteta e ela desenvolve projetos. Ah, tá. Ok. Você é porra. Acabou com tudo na primeira frase. Né, tem que estar um passo à frente sempre. Olha, amor, que investimento pro teu escritório, que coisa bacana que seria, né? Ó. Porra. Fatality. Já entendi. United Front Games, a dev de Sleeping Dogs, fecha as portas nessa semana aí. Inclusive, Sleeping Dogs para o PlayStation 4 está em promoção na PSN Store. Uma pena, né, cara? Sempre quando uma developer aí fecha as portas, é um caso triste. Essa United Front Games, que ela também fez o Modern Nation Racers lá do PlayStation 3. Uma notícia triste mesmo. Sleeping Dogs é um dos jogos de mundo aberto mais bacanas que tem. Ele parece com GTA, sem tentar imitar GTA, e é uma pena que ele esteja fechando. É uma coisa estranha, né? Agora, pra quem vai esse dinheiro aí do jogo, né? Quando isso acontece, será que vai pra publisher? Deve ir, né? Acho que é a Take-Two. Acredito que, como qualquer empresa, mesmo quando a empresa fecha, ficam os responsáveis legais, né? Os sócios ou procuradores. Então, mesmo que eles não produzam mais conteúdo, eles certamente receberão os dividendos e também arcarão com os ônus, né? Caso assim tenha. Inclusive, eles estavam com um jogo pra sair aí, a United Front Games, o nome dele é Triad Wars. Era até um spin-off. Eu não lembro direito, mas era alguma coisa a ver com Sleeping Dogs também, cara. É uma pena, né? Eles estavam com um projeto em mãos e não deu muito certo, né? São muitas pessoas que vão ficar aí sem emprego e tudo mais. Acabei de ver aqui que eles também fizeram Little Big Planet Karting, cara. Eu joguei isso aí um pouquinho e era até interessante. Uma daquelas cópias do Mario Kart, né? É, mas uma empresa que copia Mario Kart, copia GTA, mano. Na hora acaba fechando, né? Mas é triste isso mesmo. O jogo de PlayStation 2, Destroy All Humans, está disponível no PlayStation 4 via emulação. Lá naquele programa lá, né? PlayStation 2 ou PlayStation 4. Ah, não faço ideia que jogo seja esse, cara. E eu fico meio triste porque esses jogos aí do PlayStation 2 ou PlayStation 4 geralmente são bem desconhecidos, né? Fora o Red Dead Revolver aí, ou um ou outro aí, jogo do PlayStation 2, chegam nessa emulação. Mas, Messa, pior do que ser um jogo desconhecido é ser um jogo caro, porque esses jogos todos chegam a 40 e poucos reais no lançamento. Eu acho que um preço totalmente fora. 40 e poucos reais realmente é carinho. É carinho pra caramba, cara. E eu tenho que concordar com o senhor. Apesar de eu ter comprado já dois jogos nessa série aí, logicamente, são dois de Star Wars, o Star Wars Bounty Hunter e o Super Star Wars lá do Nintendinho. Não, Nintendinho não, acho que era do Super Nintendo. Eu tô me segurando pra comprar e quando tiver uma promoção bacana da PSN eu pegarei os GTAs antigos, pra mim Vice City, GTA Vice City a vida, e também o Bully, né? O tradicional Bully, como é chamado. Esse também, quando tiver baratinho na PSN eu vou pegar. Esses são tão... É meio estranho, eu acho que o Vice City e o Bully, eles são tão novos que eu nem lembrava que eles eram do PlayStation 2. E na minha memória os gráficos eram lindos, pelo menos do GTA Vice City, que eu joguei um pouquinho ali, os gráficos eram lindos. Agora, se eu jogar hoje, eu vou achar eles horrorosos, né? Claro. É tipo assim, não faça isso consigo mesmo, né? Porque realmente, quando qualquer jogo 3D é antes da geração Xbox 360 e PlayStation 3, eles estão datados agora, né? Eles ficaram bastante datados. E tenho certeza que o Vice City não será diferente. O mais interessante desse programa aí, né, é que os jogos chegam, né? São apenas ports, né? Não tem nenhuma melhora gráfica, não tem nada. Absolutamente nada. Mas tem uma coisa que você gosta muito, né? Que são os troféus. É, aquela velha história. Platinadores platinarão. Eu vou destruir a minha própria edição. Vou cagar a minha própria edição aqui. Qual foi o último jogo que você platinou aí, Marcos? Doom. Puta, belo jogo, hein? Excelente jogo. De 0 a 10, que nota você dá pra Doom? Em relação à qualidade, dificuldade... Em relação ao jogo em si, em relação à qualidade do jogo. Ó, como um todo, eu dou no mínimo 8,5, 9. Excelente jogo. Já temos atualização em FIFA 17 corrigindo um monte de bugs aí que eu não vou ousar começar a falar aqui. Mas se você quer saber quais são esses bugs, estará na descrição desse episódio. São sempre aquelas coisas de... São situações raras que acontecem no meio de um jogo. Essas coisas assim, né? Algumas melhorias e tal. De vez em quando tem um uniforme ou outro que aparece mais novo, mais bonito. Essas coisas assim, né? Corrigiram o maior bug do jogo? Oi? Corrigiram o maior bug do jogo? Qual é o maior bug do jogo? Não ter times brasileiros? Ah, tá, entendi. É, isso aí eu acho que não, né? Não, esse bug não foi corrigido. Marcos Perseu, deixei a última notícia agora pra você ficar aí alguns minutos se deliciando com isso, hein? Red Dead Redemption 2 foi anunciado com um trailer aí novo no dia 20 de outubro, né? Daqui a 2 dias dessa gravação. O que você acha do anúncio do Red Dead Redemption 2 lançando aí no ano que vem, no segundo semestre de 2017? Provavelmente, né, daqui a 1 ano, né? Provavelmente vai vir aí em outubro. Bom, eu gostaria de narrar aos nossos amigos ouvintes que eu estou em pé, batendo palmas e fazendo uma devida homenagem a esse jogo que, pra mim, o Red Dead Redemption 1, ou o primeiro Red Dead Redemption, foi um dos melhores jogos de todos os tempos, tá no meu top 5. Eu fiquei muito feliz, eu já aguardava isso, nós aguardávamos isso, né? Pelos rumores que vazavam, teve rumor na E3, e, pô, eu fiquei muito feliz. E o que eu fiquei mais feliz ainda, porque eu achava que seria um Red Dead, alguma outra coisa, como teve o Revolver, teve o Redemption, poderia ser uma outra sequência, mas ser uma outra linha. Mas não, é o Redemption 2, ou seja, é a continuação, né, da primeira história. Então eu achei bacana, já tem várias teorias na internet, o que são aqueles 7 cowboys saindo, se tem alguma ligação com o final do primeiro jogo. Também fazer uma homenagem aqui ao nosso amigo Diego Dias, que ativamente divulgou para nós essa informação. Tá muito feliz também. E Bessa, pra mim esse é mais um daqueles jogos platina obrigatória, vai meses e meses jogando a fio, só contar agora nos dedos a contagem regressiva pra poder botar as mãos nele, né? Publicou lá no nosso grupo do Telegram, né, do site, né, de Cisa Bessa, ele colocou lá, né, o tweet da Rockstar falando de Red Dead Redemption 2. Eu gostei muito, cara, do que a Square Enix fez. Eles publicaram logo depois também, né, uma brincadeira, um xiste com o fundo igualzinho, né? Aquele fundo vermelho com um sol meio que pintura, né? Aquelas pinturas. E com os 4 personagens de Final Fantasy XV aparecendo assim, né? Em preto, todo de preto, como é na imagem que saiu aí do Red Dead Redemption 2. Eu achei de muito bom grado e foi legal, cara. A Square Enix aí fazendo essa brincadeira. Essas coisas assim, né? Essas piadas que tem entre desenvolvedores, entre empresas. Eu sempre acho elas muito legais, cara. Mostra uma camaradagem, um fair play entre elas, né? Exato. Nessas horas a gente percebe que estamos todos, entre aspas, no mesmo barco e que rivalidades à parte e independente de qualquer posicionamento, prefiro essa ou aquela plataforma ou essa ou aquele desenvolvedor, a gente tá todo junto, né? Somos todos gamers e queremos o melhor. E eu acho muito bacana também, concordo contigo, acho bacana demais essas brincadeiras. Inclusive quando em algum jogo alguém menciona uma aparição ou menciona uma participação do concorrente, um easter egg. Eu acho muito bacana isso mesmo. Como sempre, você desenvolveu muito melhor do que eu o que eu queria dizer, mas ok. Nem tanto, mestre, nem tanto. Bom, Marcos, chegamos aqui para o final. Não, calma, não é o final do podcast. Calma, respira, vamos lá. Pra que essa babaquice que eu fiz? Não sei. Mas enfim, chegamos aqui para o nosso novo bloco, onde a gente vai falar aqui se a gente testou algum jogo, se tem anúncio de algum beta aí para os próximos dias, e anúncio de demos também, porque quando tem demo na PSN Store é um evento, né? É alguma coisa pra você parar a sua vida e ver qual é o demo que está rolando. É, tu fala tanto em demo, eu me lembro do Doom que eu acabei de jogar também, tá cheio de demo. Bom, o demo da vez agora é o demo de World of Final Fantasy. Saiu aí nessa terça-feira na PSN americana, na PSN brasileira, para o PlayStation 4. E ela vai estar disponível na sexta-feira também para PlayStation Vita. Eu joguei World of Final Fantasy no PlayStation 4, joguei essa demo um pouquinho, não joguei ela toda, joguei um pouquinho. Achei um jogo interessante, mas não é pra mim, porque ele tem um problema de... tem muito loading, cara. E eu sinto que jogo com muito loading, ele vai acabar me enchendo o saco. Ele é um tipo de jogo tipo o Pokémon e o Ni no Kuni, lá do PlayStation 3. Ni no Kuni é um jogo que eu me interessei bastante, mas eu não consegui jogar muito. me arrependo bastante disso. E pelo que eu ouvi falando aí, algumas pessoas que jogaram o Ni no Kuni e jogaram a beta de World of Final Fantasy, esse jogo novo, né, o do Final Fantasy, ele tá um pouco mais lento do que o Ni no Kuni. E com tanto loading, cara, isso me freou um pouco mais na aquisição desse jogo. Tanto é que hoje mesmo eu fiz a compra aí do FIFA 17, que eu estava entre FIFA 17 e World of Final Fantasy. Acabei fazendo o pedido do FIFA 17, porque Final Fantasy aí, World of Final Fantasy não é um jogo pra mim. Posso mudar de ideia, posso, mas compro mais tarde, se for o caso. Bessa, a gente fala, como a gente tem acreditado, né, que a idade vai te dando sabedoria, né, as coisas que tu vive, os amores que tu passa, vão te dando novas experiências e tu vai tendo uma nova visão da vida. Eu odiava loading, eu não suportava jogo com loading, mas depois que o Witcher 3 fez com a gente, né, massacrou nossos corações, eu sou um fã de Witcher, eu sou apaixonado pela franquia, né, então eu sofri tanto com loads que acabei gostando. Sabe aquela mulher de bandido que apanha e acaba gostando? O Witcher me fez a ter paciência, a entender que o loading faz parte. Imagina que naquele mundo maravilhoso sendo processado, enquanto aquela telinha, aquela barrinha carregando, né? Então o loading faz parte agora. Bom, e o jogo que eu testei agora, né, quando teve o beta, e nós até anunciamos aqui, né, Mar, sobre esse beta, foi o jogo 3-on-3 Freestyle. É um jogo bem simples, o beta mostrou ser um jogo bem simples sobre basquetebol de rua. Eu gostei bastante do jogo, cara, mas é aquela coisa, né? Não é um jogo que eu compraria, assim, pra jogar largamente no lançamento e tudo mais. É um jogo pra você ali, pegar o seu cérebro, deixar ele guardado de lado em uma tigela com água gelada e ficar ali se divertindo em um jogo de basquete de rua. Coisa simples, personagens bem bonitos, bem animados, né? Tipo, estilo de desenho mesmo, eu gostei dos personagens. Cada um tem o seu posicionamento, digamos assim, né? Como tem no basquete normal mesmo, de quadra. Algumas coisas assim, ali eu gostei e tal, mas é um beta, né? Não é um jogo completo. E é isso, eu gostei bastante desse jogo, mas não é um jogo que eu compraria, assim, no lançamento, não. Nem que ele venha baratinho aí, R$50, R$60, não. Não é um jogo que eu compraria no lançamento, não. Mas não deixa de ser interessante. Pode vir a ser um grande jogo como Rocket League é até hoje, né? Rocket League que eu joguei também no beta e também achei a mesma coisa, cara. Um jogo divertidinho, mas não era um jogo que eu compraria. E até hoje nunca me interessei em adquirir, ou tenho ele de graça, né? Mas nunca me interessei em jogar muito tempo, não. Rocket League era um tipo de jogo que eu jamais teria comprado, não me interessaria. Mas como deu saiu de graça na Plus, eu comecei a jogar. O jogo, eu achei ele tão bacana, eu comecei a jogar tanto e tão continuamente, que esse jogo eu platinei ele sem querer. Meus amigos que estão ouvindo podem comprovar. Um dia pipocou um troféu na tela e eu caí, eu fui olhar o que tava, né, o que era, faltava pra platinar o jogo um troféu. Eu joguei tanto, mas tanto, então é uma platina razoavelmente fácil, requer apenas, né, bastante tempo jogando, e o jogo te prende, Bessa. Eu gostei. Então, pra mim, é um tipo de jogo que eu achava que eu também não jogaria, que quando saiu o anúncio, eu fiz cara feia, mas, realmente, pra mim, me surpreendeu. Talvez esse seja a mesma história, né? É, vamos ver. Se sair na Plus, aí sim, né? É um jogo que a gente joga um pouquinho mais e tudo mais. Mas, assim, o 3-on-3 Freestyle é um jogo divertido, cara. É um jogo divertido, sim, pra aqueles momentos ali que você não tem algum outro jogo melhor, né? No final de ano agora, principalmente no início do ano que vem, vai ser complicado não ter um outro jogo melhor. Principalmente se você tiver aí caixa pra comprar os lançamentos. Mas é um jogo divertido, cara. Eu gostei um pouquinho do pouquinho que eu testei. Vai pra praia final do ano, leva o PlayStation 4, vai ter aquele primo, aquele tio que gosta de basquete, mas nunca jogou videogame, tu bota, dá o controle na mão dele, aí faz a diversão, garante a tarde no verão aí. Isso! Pode ser um jogo bom pra criança também, né, Marcos? Pra você adulto aí que gosta de basquete e tem um filho aí novo, mas sente que ele não tá muito ligado aí na NBA, é muito novo pra entender as regras da NBA, é um 3-on-3 Freestyle aí pra vocês jogarem juntos. Tenho certeza que você vai se divertir um pouquinho e ele também. Com certeza. Bom, Marco, chegamos aqui para mais um bloco novo, onde nós vamos falar sobre a importância dos lançamentos da próxima semana. A gente vai ranquear, beleza, Marcos? Top 3 entre os lançamentos da próxima semana. Os principais jogos são... O incrível e excêntrico Farming Simulator 2017. Não, não. Mas, Bessa, quer dizer que já teve 16 jogos antes ou não? Não, não, esse é o 2017. É do ano. Menos mal. Agora eu fico pensando assim, ó. Ah, essa temporada agora vamos plantar couve-flor. Vamos atualizar a escalação do pessoal da roça. Cara, mas enfim, tô sendo muito preconceituoso, né? Calma, a gente vai ranquear eles ainda. Calma, vamos lá. Dragon Ball Z Xenoverse 2. Sobre Dragon Ball Z, cara, eu joguei lá o primeiro. Achei que eu ia gostar, mas não gostei muito não. Principalmente porque eu nunca fui muito fã de Dragon Ball Z. Por favor, não atirem muitas pedras. Podem atirar só algumas, porque eu não sou muito fã de Dragon Ball Z, tá? Peguem pedras pequenas, tá? Desculpa, gente. Desculpa, ouvintes, eu não ser fã de Dragon Ball Z. Desculpa. Desculpa ter nascido, já disse pra eles, né? Darksiders War Mastered Edition. Ah, Darksiders, nunca gostei muito também, não. Agora, Bessa, eu sei o que é um remaster, mas o que é um War Master? É um remaster feito na guerra? Como é que é a diferença? Deve ser um remaster feito no armário, sabe? O armário. Tampão, daquela... Agora sim, Just Dance 2017 para PlayStation 4 e PlayStation 3. Os três jogos anteriores que eu falei é só para PlayStation 4, hein? Just Dance 2017 para PlayStation 4 e PlayStation 3. Jamais comprarei um jogo desse, cara. Apesar de até minha namorada aqui reclamar, ai, você não tem um jogo de dança, eu quero um jogo de dança. Eu não tenho nem espaço pra jogar jogo de dança aqui. Bessa, e se eu te contar que eu conheço um cara, eu não vou citar nomes pra não ser deselegante, né? Mas eu conheço um cara que comprou o Just Dance 2015 pra deixar lacrado só pra colecionar, tu acredita? Ok. Temos também o World of Final Fantasy, que eu falei ali do demo, né? Disponível aí para PlayStation 4 e PlayStation Vita. Ou quer dizer, PlayStation Vita não existe, PS Vita. Todos esses jogos serão no dia 25 de outubro, mas teremos dois jogos aí no dia 28 de outubro. Primeiro, The Elder Scrolls 5, Skyrim Special Edition. E também temos Titanfall 2, esses dois para PlayStation 4. Meu querido amigo Marcos Perseu, diga. Desses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos aí dessa lista, para qual jogo você daria a medalha de bronze aí em termos de importância da próxima semana? Em termos de importância, eu vou dar então para Skyrim. Acho que Skyrim é o terceiro mais importante da lista, na minha opinião. Engraçado que a gente fala Skyrim, né? Eu acho que 80% das pessoas não sabem que o nome do jogo é Elder Scrolls. É verdade. Esses tempos eu tava vendo no Fórum Wall, faz tempo alguém perguntando, quando vai sair Skyrim 2? Ah, não, pode vir a sair, né? Visto aí Red Dead Redemption exato, 2. Exato. Pode vir a sair, né? Mas seria bem estranho, né? Tá. Seria bem estranho. A minha medalha de bronze, cara, ficaria com Dragon Ball Z Xenoverse 2. Apesar de eu não ter gostado do primeiro, ele foi um jogo bem importante ali na época, né, dele, quando ele lançou. Foi um jogo que todo mundo gostou, a maioria das pessoas gostou, né, melhor dizendo. Foi relativamente bem nas críticas quando a primeira versão dele saiu. Fala aí, quem seria a sua medalha de prata? Minha medalha de prata vai para um X exclusivo, né, da concorrência, que agora tá conosco também, Titanfall 2. Eu acho que a medalha de prata merecida. É um jogo que eu sempre quis jogar, mas eu tinha um pé atrás por não ter modo campanha. Parece que esse terá um modo campanha bacana, então a medalha de prata vai pra ele. Titanfall 2, cara, pra mim vai ficar com World of Final Fantasy, porque é um jogo Final Fantasy. É uma franquia aí que já tá, sei lá, 20 anos no mercado? Bom, no mínimo. É muito antigo. briga, principalmente no mercado japonês, então ela é mais antiga ainda, né? Porque até chegar aqui pra nós, do continente americano, foi só o... foi a partir do 6, né? Acho que... acredito que sim. Demorou bastante pra chegar aqui, lá no Japão já era uma franquia enorme. E esse World of Final Fantasy, apesar de ser um jogo bem diferente do que é a franquia, do que é o Final Fantasy XV que tá vindo aí, nesse ano também, é do Final Fantasy, né? É da franquia ali, né? É um spin-off, mas recebe o nome Final Fantasy, então, pra mim, merece a medalha de prata aí. Marcos, fale pra mim quem merece a medalha de ouro nessa semana aí, entre esses lançamentos. Medalha de ouro com louvor. Farm Simulator 2017. Ah, cara. Tá. Essa. Eu aprendi que quem discute, que louco é quem discute com louco. Se tem um jogo de simulação de sítio, já tá no 2017, quem sou eu pra questionar esse negócio? Deve ser bom. Não, não vamos questionar. Inclusive, imagina, deve ter a DLC, Beterraba Edition, alguma coisa assim. Né? Sei lá, então se existe, é aquela velha história. Se um dia eu vim na rua e um poste me der bom dia, eu dou bom dia pro poste e sigo caminhando. Não vou discutir com ele. Então vamos de Farm Simulator que tá no fluxo. Tá, ok, cara. Eu vou com Titanfall 2 porque eu não acho que ele vai vender muito. Eu acho que a EA fez um grande desserviço a Titanfall lançando o Battlefield 1 uma semana antes do lançamento. Eu acho que foi uma incrível sacanagem com o Vince Zampella lá, que é diretor do jogo, se não me engano. Mas eu fico feliz da franquia ter largado o videocassete lá e vindo pra um console de mesa, né, que cabe em uma mesa qualquer, cabe no rack, né, e não naquele outro aparelho lá que você tem que comprar quase um, sei lá, uma bigorna, porque além de grande, ele é muito pesado. Então você compra uma bigorna, coloca a bigorna embaixo e coloca o videocassete em cima, entendeu? Depois o pessoal da Xbox Mil Grau aí fica de birra com a gente, faz montagem aí, né? Então, inclusive, eu tenho meu Xbox ali, como diz aquela coisa, né? Manter o inimigo por perto, né? Eu tenho meu Xbox na minha sala guardadinho ali. Mas o que eu acho interessante que uma empresa do tamanho da EA, como é que não faz um planejamento mais eficaz, né? Como é que deixa um jogo canibalizar o outro? Porque com toda certeza Battlefield 1 vai canibalizar qualquer FPS que sair por perto. E Titanfall 2 tá nesse meio. É, cara, olha só, vamos ver aqui quando que Call of Duty Infinite Warfare vai lançar. Porque eu vejo o Titanfall brigando de frente com Infinite Warfare. Vai lançar dia 4 de novembro. Ah, vai ficar em cima também. Vai ficar prensado entre um COD e um Battlefield. Mais uma vez, quando saiu pro Xbox One, ele foi um excelente jogo, mas não teve um reconhecimento devido. Agora que era a chance de ter uma plataforma com mais pessoas, também não vai cair na mesma. Não vai ter um reconhecimento devido. Cara, uma triste, né, cara? Triste. Eu joguei o beta, não gostei, mas, pô, é um jogo importante, né? Eles podiam botar isso pra o ano que vem ali, abril, sei lá. Ou puxar um pouquinho antes o Battlefield 1. Parece que já tá pronto aí há algum tempinho, né? Sei lá, cara. Ou de repente podiam ceder a franquia pra fazer DLCs pro Farm Simulator, né? Imagina, use seu titã pra plantar, né? Seria um adendo interessante, né? Vai saber. Bom, então seu pódio ficou em terceiro lugar Skyrim, né? Sim. Meu terceiro lugar foi Dragon Ball Z Xenoverse 2. O seu segundo lugar foi Titanfall 2. O meu segundo lugar foi World of Final Fantasy. E o primeiro lugar, seu primeiro lugar foi o incrível e robusto Farming Simulator 2017. O meu primeiro lugar foi Titanfall 2. É, só jogos de peso, né? Só jogos. Eu imagino o cara que vai platinar o Farming Simulator, né? Deve ser assim, colha 5 mil cenouras. A gente tá falando tanto em Farming Simulator aí nas últimas semanas, né? Que a gente falou também do 2015, né? Eu acho que a gente falou 2015 alguma vez. Ah, por causa das promoções que tiveram. E eu fico até curioso pra saber como é que é esse jogo, cara. O pior é isso. Eu fico curioso pra saber como é que é o gameplay de um jogo de Farming Simulator. Eu faço um desafio com nossos ouvintes. Ainda bem que é com os ouvintes, não é comigo. Ou com um amigo também. Se alguém tiver uma cópia de um Farming Simulator, pode ser o 2015, pode ser o 2016, vocês, ou tiver uma chave e quiser ceder pra mim, eu faço o sacrifício de jogar esse jogo e, quiçá, até platinar. Faço isso em nome do programa, faço isso em nome do Isso É PlayStation, vai ser a minha via crucis. Então, se alguém tiver uma key sobrando, se alguém tiver um CD ou um disco aí que não jogou pela janela, quiser mandar, a gente entra em contato com a gente nas redes sociais que a gente acerta isso aí. Até faço um streaming. Faço um streaming da minha coleta feliz. Se quiser emprestar também, né? A gente manda pra gente, a gente devolve depois, não tem problema nenhum. Eu não garanto em que condições será devolvido, mas a gente devolve. Bom, Marcos, mais um bloco novo aí, Marcos. Mais um bloco novo e esse vai ser rapidinho. É o bloco da aposta. Basicamente, a gente vai apostar aqui alguma coisa que no final não vai dar em nada. Apenas no placar até o final do ano. E aí no ano que vem, se o Isso É PlayStation sobreviver às festas natalinas, né, e de final do ano, a gente começa de novo essas apostas. Não seja negativo, ele vai sobreviver. Ele vai sobreviver, calma. Sobreviverá. Nós vamos nos manter em segurança, ninguém aqui vai beber e dirigir, ninguém aqui vai beber e entrar no mar, né? Vai pular sete ondas e cair de cara, morrer afogado. Não, a gente vai sobreviver dessa. Vamos pensar positivamente. Então, Marcos Perseu, no momento da gravação do próximo episódio, qual será a nota no Metacritic de Just Dance 2017? Olha, eu aposto que ela vai ficar entre... Metacritic vai de 0 a 100 e tem 71, 72, 73. 3, 7, 4. Então, vamos botar uma dezena pra ficar fácil, não, não, né? Não. É cravar. Você tem que cravar. E aí o ponto vai pra quem chegar mais perto ali. Tá, então vamos tem lá. Cravar. A nota do usuário ou a nota da mídia especializada? Qual das notas a gente vai usar como critério? Da mídia. Então vai ter 88. 88? Pra Just Dance 2017, um dos melhores jogos do ano. Essa mídia fanboy da Sony, essa mídia comprada, vai sair pro PlayStation 4. Não, Just Dance é da Ubisoft. Vai sair pro PlayStation 4, a pessoa vai avaliar bem. Essa mídia comprada, a Ubisoft compra também. Vou dar 88. Que isso, cara? Essa moto é muito alta. 88. Cara, eu vou ficar triste. Porque eu vou ganhar isso, cara. Não vai passar nem de 8. Eu vou botar 75. Não vai passar de 8. Não vai. Tenho certeza que não vai passar de 8. Não, agora falando sério, assim, brincadeiras à parte. Tem quem goste. Eu já ouvi, eu já li comentários que o jogo tá sendo com um acabamento muito diferenciado em relação aos demais. Eles também estão investindo em cantores. Inclusive uma moça brasileira, não recordo o nome dela, que ela é uma cantora que nunca gravou nada, nunca se apresentou nada. Ela é apenas cria do próprio Just Dance. E a Ubisoft está investindo bastante nisso. Eu acho que, sem dúvida alguma, Just Dance é a principal franquia de dança. Tá maluco, cara? É a Anitta. Anitta, porra. Não, Bessa, é uma brasileira desconhecida que tá participando disso. Ela foi. Tem outra, então? Tem, uma brasileira. Eu não me recordo o nome dela agora. É uma brasileira totalmente desconhecida que ela entra com status de celebridade. A Anitta tem músicas dela, né, no jogo. Mas essa brasileira, ela foi contratada pela Ubisoft pra ser a celebridade do jogo. Inclusive, até fica também o registro, que a Ubisoft investe bastante no Brasil, né? Chega ao ponto de ter uma artista brasileira no casting do próprio Just Dance. Pra quem gosta, é bacana isso. Não, certeza. Pra gente também, né, brasileiro. Não pra gente, eu e você, tá? Que isso fique bem claro. Mas pra gente brasileiro, isso é muito importante também, cara. Então ficou o meu voto, a minha aposta 88 e a tua ficou 75, é isso? Exatamente. Vale o quê? Quem ganhar, ganha o quê? Quem perder, pega o quê? Só pra mim. Quem ganhar, não ganha nada. Quem perder, não perde nada. Eu pensei que você apostar um VR ou PlayStation 4 Pro, não. Fica. Mas tá bem, tá valendo. Vale a brincadeira. E, Bessa, e também a gente convida nossos amigos ouvintes, né, a deixar nos comentários do site a aposta deles. O que eles acham? Qual a nota que eles dão também? Isso aí, a gente convida os nossos ouvintes a falarem aqui o que eles acharam também do nosso, entre aspas, novo podcast, né? Um novo formato, né? Melhor dizendo. Uma nova maneira, uma maneira mais leve, né, Marcos? Maneira mais tranquila de se gravar um podcast, né? Mais fácil também na edição. Eu acho que vai ser mais fácil, não sei, não faço ideia. Ainda não editei isso aqui, estou apenas gravando ainda. Te convido aí a todo mundo também a entrar no nosso grupo do Telegram. A gente já falou algumas vezes sobre ele. O link para o convite vai estar na descrição desse episódio. Entra lá que a gente fala de um monte de coisa relacionada a PlayStation, principalmente, né? Porque a galera lá, a maioria fala de PlayStation. Mas se você quiser falar de algum filme, também tá bem-vindo. Só não é bem-vindo se você quiser postar nudes, por favor, sem nudes. É, dependendo do nudes, né? Dependendo do nudes, pode mandar em privado pra mim que eu tô avaliando aí. Cuidado com os nudes que você vai receber aí, hein, cara. Cuidado com o que deseja, né? Exatamente. Mas aí, se me permite fazer um pequeno disclaimer, né, sobre os bastidores, né? Tudo isso é PlayStation e assim como do Nerdices Abessa. Nossos amigos ouvintes, quando recebem no seu feed ou vão no site ver o programa editadinho, 40 minutos, uma hora. Um programa de uma hora demanda no editor mais de 4 horas de edição, né? Para não dizer mais ainda, né? Talvez até 5 horas. Então isso aqui é feito com muito carinho. Isso aqui é um hobby, nós não somos monetizados de maneira alguma. Isso aqui é um hobby, a gente gostar de games, gostar de PlayStation. No caso do Best ainda tem outros programas que ele tem a edição. Então é feito com muito carinho para vocês. Então essa toda a nossa dedicação, em especial do Best, que é que faz a edição. Então às vezes a gente precisa adaptar o formato, né? Que facilite um pouquinho na hora de uma edição, ou um pouquinho na hora do trabalho final, né, Bessa? Deixa que o amigo faça o complemento. Até mesmo na pauta, cara. Basicamente eu tiro a pauta do mesmo lugar, né? Centrada mais ou menos no mesmo lugar. Mas sempre dou uma olhada em outros sites pra ver se tem alguma notícia ali. Diariamente, quase. Mas, assim, a maioria das coisas assim, eu só passo o olho. Por exemplo, se for uma notícia de um jogo de Xbox, eu só vou passar o olho, não vou nem começar a ler. Agora, se for algum jogo multiplataforma que vá sair no PlayStation 4, eu tenho que pelo menos saber do que se trata aquilo ali. Se não for por aquela matéria, eu tenho que ver se eu já li alguma coisa no Twitter, ou eu tenho que perguntar pra alguém o que que tá rolando, ou eu tenho que ler aquela matéria ali realmente, ver algum vídeo no YouTube de algum youtuber aí que tá falando sobre aquilo. Às vezes já saiu um podcast daquele dia ali que já tá falando sobre aquilo também. Aí a gente também, né, recebe esse tipo de ajuda de outros podcasts. É assim, cara, é complicado, mas eu gosto de fazer isso aqui, tanto é que estamos aqui, né, fazendo esse podcast aqui, fazendo o E Aí Vamos Ver, que é o meu podcast de filmes, e também fazendo o Nerdices Abessa, que é o meu podcast quinzenal, que eu falo sempre de um jogo específico. O Bessa é quase um Jurandir filho da nova geração, né? Vários podcasts, vários projetos, né, Bessa? Cara, pra mim ele é um... bem que algumas pessoas podem não gostar dele, mas pra mim, em termos de podcast, ele é um cara com muita visão. Ele é um cara que eu realmente acho muito bom no que ele faz. No podcast, na internet aí, a gente pode ter algumas opiniões contrárias, mas em termos de produção de podcast, não há de se negar que o cara é um monstro. E a gente pede aos nossos amigos ouvintes que ouviu o programa, gostou, compartilha, mostra pro amiguinho, compartilha na rede social. Hoje há pouquíssimos podcasts especializados em Sony. Se a gente analisar com o que há de podcasts, né, de Xbox, tem uma quantidade ínfima focada em PlayStation. Então, para que motive a gente a estar sempre trazendo conteúdo, produzindo, compartilhe com o amiguinho, deixe um comentário, participe do nosso grupo, né, Bessa? Isso nos motiva cada vez mais a trazer mais conteúdo e fazer com que o nosso microfone esteja sempre aberto. Engraçado que podcasts de PlayStation não são muitos nem no mercado americano. Para Xbox você tem muitos, inclusive aqui no Brasil tem alguns de Xbox, né? Como eu já disse aqui, é o Brazucast, não tem muitos episódios, são bem esporádicos, mas tem o Powercast, eu acho, do Xbox Power Brasil, alguma coisa assim. Powercast. Não é mais de Xbox, né? Virou mais um podcast geral, mas tem o Jogando Papo, antigamente tinha também o PXBcast, enfim. O próprio Inside, né? Inside, que é da galera da Microsoft mesmo, né? Enfim, de Xbox tem alguns, agora de PlayStation tem poucos. E pessoalmente eu acho que português, né, Marcos? Nós somos os únicos aí, né? É, Bessa, isso aí não é querer desmerecer. Se alguém souber de outro podcast de PlayStation, focado em PlayStation, nos avise. É, por favor, eu também quero saber, cara. Eu desconheço em português ou brasileiro de outro podcast focado em PlayStation. Eu desconheço isso. E engraçado que a Sony, onde atrai as maiores números de vendas, a Sony é quem tem os maiores fãs, né, a comunidade maior, e incrivelmente, né, paradoxalmente, é o que tem menos podcasts, e até se não me engano, até tem menos páginas direcionadas, focadas em PlayStation, tem menos canais no YouTube, né? Então, você que gosta de PlayStation, compartilhe, divulgue para seus amigos, também convidamos a nos enviarem notícias, enviarem comentários, né? Nossas portas virtuais estão sempre abertas para vocês. É isso aí. Eu queria parabenizar, e com muito orgulho, o altíssimo nível das postagens e do debate do pessoal do grupo do Nerdices da Bessa, né? As conversas, a educação, o conteúdo, dá gosto fazer parte de um grupo desses. É, cara, ultimamente tem entrado uma galera bem interessante lá no grupo, a gente tá discutindo bastante. Eu, pessoalmente, faço 15 postagens em 30 segundos, então é saudável para você, para o seu trabalho, para quem conviver com você e para a sua cabeça também. Silencie o grupo, porque eu vou te deixar maluco, e algumas postagens ali em horários ruins podem te deixar maluco também. Então silencie o grupo, que é sempre melhor. E o Bessa tem uma teoria que eu acho fenomenal. A teoria do Bessa é que você pode conversar com GIFs. Exatamente. Exatamente. E aí também, né, 10 GIFs em 5 segundos. É, a quantidade de GIFs é maior que a de palavras, segundo o nosso amigo Bessa. Mas eu acho bacana o Diego Dias, Rafael Sartori, estão sempre trazendo novidades, e o que eu acho bacana em relação a outros grupos que eu participo, que o pessoal joga um assunto ali e muda o foco. E lá não, o pessoal destrincha aquele assunto, né? Agrega conteúdo para aquilo, debate, traz uma informação, troca uma ideia, literalmente. Parabéns ao pessoal, muito bacana mesmo. Como a gente já disse, né? Eu pessoalmente fiquei sabendo do Red Dead Redemption 2 pelo grupo. Depois eu fui, né? Vi aí no site, na internet, no Twitter. Twitter hoje só se fala disso, hoje, terça-feira, dia 18. Só se fala em Red Dead Redemption 2. E é isso. É isso aí. Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Valeu!